runway 28 after takeoff, maintain positive heading until 3,000 feet. After left turning, goal departure at vow transition after vow crat position. Scott code 5163. Broken soft departure is 119.8. Runway used for takeoff 28. After takeoff, you're meeting heading until 3000. After turn left, and I use the cue goal departure, about transition. After about you fly craft intersection. Salvador departure control, V119.8, for code 5163, go on 605. Go on 605, read back is correct. You are on the gate. 07, report when you're ready to push and set up. Roger, brother, ready to push back and set up clearance. Go on 605. This 304, passa 3500, curva na esquerda para interceptar a radial 259. Gente, gole e vol 3304. 3304. Jet 6726, via chegada, desça para 2000 com 1014. Via chegada com 2000, 1014. 6726, web. Livre táxi, reporte para ingresso da pista Lima, Romeu, Romeu. Uno 888, solo aos 33, libere pista esquerda e para o táxi chame solo em 1219. Ok, esquerda, solo, 219, 1888. Tchau, tchau. Muito bom dia, 1888, livrando a pista agora na Taxiway Delta. Torre 1183. 183, grato, até mais tarde. Até. Opa, Juliette pro 08188. 982, bom dia. Continue a aproximação, informe com cabeceira à vista. O último teto foi em torno de 1200 pés. Vento 250 graus, uma dúzia nós, gol no 982. Sete, reportaremos a pista. Salvador do TAM 3454, fala São Papá. TAM 3454, Recife, aguarde de cópia. Recife, aguardando. Nível 330? 330. Gente, aguarde com a informação. 304, informa que vai curvar direita, proa 270 para aproximadamente 15 milhas, informações. Autorizado desvio 3304. 04. 3602, solicita desvio direita para 070 por 10 milhas. Autorizado desvio. É. Companheiro, é sobre a pista, ok? Siga até a interseção à sua frente aí, na Mike, em conjunção com a Quebec, faça o 180 e retorne pela pista. Esse trecho aí de pista aí de taxiway é fechado, indeterminadamente. 304, chame o centro Recife, frequência 1288. Lima, Romeu, Romeu, copiou o sol, a Torre Salvador? Unidade descida. 35494, desça para 060, chegada Cari. O ingresso e, até a cabeceira 17. 060. 060, 5494. Tá 3304, Salvador. Prossiga. Chame o centro, 1288. 288-3304. Autorizado na 28, 240 graus, 10 nós, avistou a 1200 pés. 1400, aumentou um pouco. Afirmativo, livre pouso na cabeceira 28. Tá livre pouso para o gol. FB 7726, passa a cara e autorizado a aproximação, chama estabilizado do localizador. Portará no localizador. Trip 5414, aciona a sua identificação. Acionou 5414. Em contato radar, 5 milhas para Jona e distância para Cari, 61 milhas e meia, câmbio. Ok, confere. Tá captando o localizador, o objeto 6729-26. O objeto 6726 passa a usar a guarda trecheirense. 3454, pronto, cobre. Chega. 3454, autorizado Recife, nível de voo 330 via UPRUSC 58. Degolador 28, inicialmente mantém a proa até 3 mil pés, após inicia curva à direita, na saída Aron, transição Melim. 5173, é o transponder, o controle 1 no 9, decimal 8. Autorizado, Recife 330, por isso 58, 28, manter a proa até 3 mil, curva à direita Aron, Melim. 5173, 198. Aerovia copiada, amplo 58 e o nível 330. Conforme cotejado. Gente, informa o cotejamento correto, posição 0612. Reporte quando pronto, tá no 3454. Soltará. Paulo, é o 982 da Gol, boa tarde. O 982, prossegue táxi via Cruza Alfa, via Kilo, Pat 3. Aguarda a posição no Pat 3. Aguarda instruções. Alfa, Kilo, Pat 3, é esse tá? Afirmo. Mike Eco Juliette, desça para 040. Desça para 040, Mike Eco Juliette. Já tem um foco assim da Oceané que já foi autorizado o push no 01. E entre o portão 1 e o 4 só é autorizado um por vez. Ah, bem, Mike. Então cruzando a Alfa, parte 3, a gente aguarda então o portão número 4, liberação 92, grata. Romeu, decolou os 4-0, chame o controle em 119-8, bom dia. 119-8, bom dia, Lima Romeu. Controle, papapá, Lima Romeu, cruzando 1.310, desviando agora à direita para evitar informações. Lima Romeu, controle, contato radar, saída agora Leval. Saída agora Leval, Lima Romeu. Livre pouso na 286726. Atingiu 50 ao 3602. 3302, desça via chegada para 2000 pés com 1014, chame no localizador. 2000 via chegada, 1014, afastará até 3302. W6726, Solos 41, ao livrar pista à esquerda, chame Solo em 1219. Ao livrar na esquerda, 1219, até daqui a pouco 6726. Sei lá. 3454, pushback acionar. 3454, autorizado, posição 612, reporte quando pronto. Obrigado, reportarão. Qual é a sua velocidade agora? 2309, 5494. Tem condições de voar com 1809? Afirmo. Ok, número 3 para pouso, velocidade 180. 1809, 5494. Vai que é com a Juliette manter a velocidade até o ZAN, é o número 2 para pouso. Vai manter a velocidade até o ZAN, mas que é com a Juliette. Xenema 319, por gentileza, novamente o POB alternativo, copie apenas a autonomia, ele 410. POB 94, antena Galeão. 319, autorizado, Índia Alfa, no ponto de espera da Golf, chama a torre quando pronto, 198 decimal 3, ajuste 1014. Century Alfa, Índia Alfa Golf, ponto de espera 186311. 1982, atentando o táxi do Oxené, prossegue em frente, portão 04. Autorizado em frente para o 4, 1982 da Golf. Estabilizado no lote 3602. 3602, o ZAN, cheque o trem, torre 1183. 23. Lima Romeu Romeu, chame Recife, 1288. 1288, Lima Romeu Romeu, pode ser. Objeto 6726, observe o táxi da Gol, o mesmo vai parquear no 04. Quando o mesmo parquear no 04, está autorizado o seu táxi até o 02, o portão. Afirmativo, observando o 37 da Gol, que vai estar se deslocando para a posição 4. E nós observando o mesmo, vamos para o 02, o objeto 6726. Confirmo. Tomador Ground Control, going 605, request startup engine and the present position in after the pushback procedure. One 605, could you confirm me you request startup on your position? Affirmative. Clear to startup reporting when you're ready to push. Roger, report ready to pushback, go 1605. Para o táxi do TAP 3454, POB. 151, 3,50, Fortaleza. Tem 3454, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de esperada 28, táxi via Golf, quando pronto chama a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste no 0 no 4. Sente Juliette Alfa Golf, 28713. Alfa 28, tá, 3602, avistou a 780. Tem pouso livre na 28, 260 graus no momento, com uma dúzia nós. São 3602. 73602. Go 605 at gate 0, Sunny, we best pushback again. Go 605, clear to pushback. And you stand 07, we put you in your ready to text. Roger, clear to pushback, and we're about to ready to tank to go 605. Curva sobre o campo, o teto 800 pés, a visibilidade 4000 metros. 54 na parte. Oceaner 6311. A Lima tem 6311. Trip 5494, autorizado a descida até altitude de 3000 pés. 3000 pés, 5494. 3602, seu solo aos 48, libere pista à esquerda e na taxiway Eco, mantenha a posição e chame solo 1219 para instruções de táxi. Quatena Eco, 219. Solo Salvador, bom dia, tá 3602, visão na escuta. Prossegue em frente, Alfa Kilo ingressa no pátio 3, aguardando a instrução para o pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, aguardando o pátio principal, tá 3602. Corrigindo, para agilizar, prossegue via Alfa. Alfa Índia 03, o portão, tá 3602. Alfa Índia, portão 03. Corrigindo, portão 03. 03. Xaner 6311, decolou os 49, chama agora o controle em 119.8, bom dia. 19.8, bom dia. Controle Salvador, Xaner 6311, mantendo o eixo até 3000. Xaner 6311 é o controle, está em contato, radar. 6311. 3454, tá pronto? Pronto. Autorizado a alinhar, alinhe e mantém inicialmente, tá 3454. Alinhe e mantém. É crise. Após o desvio, retorne a Gol Eval. Gente, após o desvio, é Gol Eval. Que a Juliette interceptou o curso do localizador? Ah, interceptando agora, senhor. O Ciente está a 8 milhas e meia para a cabeceira 28. Complete aproximação, redução, cheque para pouso, torre 1-1-2-3. Livre de decolagem 28-3454. 54 no 4-3. No porto localizador. Mike Eco Juliette, ciente do tráfego, continue a aproximação, informe com a cabeceira 28 à vista, 230 com 16 variando até 23 nós. Mike Eco Juliette. Tá ciente, Mike Eco Juliette. O último teto foi reportado em torno de 900 pés, informe ao avistar, ok? Confirming the endurance, 4 hours and 50 minutes. The endurance, 4 hours and vessels on board, 1-3-3. 1605, taxi via Juliet, out from the holding point of runway 1, correction, runway 28, contact 118.3 tower, altimeter 1014. Tem pouso livre na 28, vento de 260 com 16 nós, variando até 20 nós. Ah, ciente, o Mike é Juliette. 397 Ilhéus, confirmando o nível. 220. 20, ciente, será coordenado, agora de cópia. Guardando sua autorização, 1397. CP5494 passa o ZAN. Confirme pro C494? Passando o ZAN. Interceptou o localizador? Ah, ok, interceptou o localizador, C494. Ok, chame a torre 1-1-8-3. 1-1-8-3-C494. Torre Salvador, 5494, interceptou o localizador da 28. 494, sente, continue a aproximação da 28, informe visual com a pista, o vento de 230, 20 nós, o 5494. Ok, informará visual com a pista, trip 5494. Oceanerv 311, chame Recife, frequência 1288, informe de desvio. 1288. Call Livrar na Eco, mantenha a posição e chame Sol 1219 para instruções de táxi. Mike Eco Juliette, reporte pista livre. Delta Force 2561. Delta Force 2561, Galeão, flight level 360. That's it. Standby, it's clearance. Standby, it's clearance. Gente, livrou a pista, chame solo agora em 1209 para instruções de táxi, Mike Eco Juliette. 209. Mike Eco Juliette, mantém a posição do táxi Eco e irá dar passagem ao Bang da Gol. Táxi indo agora na Alfa em direção ao ponto de espera. Confirme o destino, é o 3. Gente, dá passagem ao Bang da Gol. Após ingresso Alfa Kilo para o pátio 3, reporte no pátio 3. O 3454, chame o centro 2685. 3454, centro 2685. Trip 54 no 4, a aeronave que pousou anteriormente informou o teto em torno de 1.100 pés. Acredito que devido às condições de chuva essa situação já deve ter reduzido um pouco. Informe a visitar da cabeceira 28, 230 com 14 nós, variando até 22 nós. Ok, avistou, está 1.100 esse 4 no 4. Ok, então permanece 1.100, tem pouso autorizado, cabeceira 28, 54 no 4. Pouso autorizado na 28, 54 no 4. Juno 397, é o solo voltando, pronto, cópia. Ah, você escuta solo e pronto, cópia 1397. Juno 397, autorizado Ilhéus, nível de voo 220, decolada 28, posição de decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após iniciar curva à esquerda, na saída Gol, Val após direto Ilhéus. 5403, eu transpondo, o controle 119, decimal 8. 230 com 10 nós, apresenta variação até 19 nós. Obrigado. Mantém a proa após 3.000 pés, curva à esquerda, cumpre o perfil Gole Eval, após Eval voa Ilhéus, 5403 ao transponder, e o controle de saída 119, decimal 8, esse é um 397 da Gol. Modo 397, cotejamento correto, 08 ao portão, reposte quando pronto. 97. Lavador Tower, good morning, Golf 605, World Short, runway 28, ready to take off. Roger, clear line up and wait runway 28, go 1605. Roger, clear line up and wait runway 28. Trip 5414, solo às 13 horas, libere pista esquerda e chame solo 1219 para instruções de táxi 5414. 5414, 5414. Take off from runway 28. After takeoff, maintain present heading until 3,000 feet. After left turn, Gole departure, eval transition. After eval, fly crat position. Scott code 5164, Falcon South departure is 119.8. Angus, chop 0 degrees, 1-2 knots. Roger, clear to take off. Runway 28, go 1605. After that, turn left, Gole Eval. After Eval, fly heading Crater. Intersections, call code 5164. The path control will be 190.8.